Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta, em 107,9, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, em seu 13º ano de vida, o 13º ano no ar, consecutivamente, pela Rádio USP aqui de São Carlos, agora em rede. Mas, neste primeiro, ou melhor, neste segundo domingo do ano, vamos nós com música, vamos sim. Vamos atender esta missiva que vem da vizinha localidade de Araraquara, a nossa querida Morada do Sol. Quem nos envia esta carta é o nosso gentil ouvinte, senhor Roberto Malara, que é comerciante em Araraquara, e ele diz que Araraquara também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o senhor Roberto Malara, do Roberto Roberti, arranjo do Zacarias Nelson Gonçalves, Você é que Pensa. Ribamar, talentoso pianista e compositor. Ribamar, que fazia parceria com Dolores Duran. Ribamar, dedilhando ao piano, do Valdir Azevedo, arranjo Ribamar, delicado. Tudo isto para o senhor Roberto Malara, que reside em Araraquara e que está em nossa sintonia. Do Jair Amorim, arranjo do pianista Renato de Oliveira, Lana Bittencourt e o seu grande sucesso, Se Alguém Perguntar, Se Alguém Telefonar. Poderá viver sem meu amor. Você é que pensa que poderá viver sem mim. Você tentou tantas vezes deixar-me sozinho, tão sozinho. Tantas vezes você veio correndo pra mim com mais amor e carinho. Você é que pensa que poderá viver sem meu amor. Você é que pensa que poderá viver sem mim. Sei que você voltará novamente sorrindo e me dirá, querida, ninguém poderá jamais nos separar na vida. Você voltará novamente sorrindo e me dirá, querida. nada, ninguém poderá jamais nos separar na vida. Ninguém poderá jamais nos separar na vida. Mentiras de amor, a promessa é que não. saiu, recados não pediu nem deixou. Vá dizer se quiser que sumi, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. É, você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, gentil ouvinte, uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida, o nosso negócio é música. Vamos atender Dona Rafaela Lara Custódio. Ela está em nossa sintonia e, pela vez primeira, ela está participando desta pedida radiofônica e ela reside em Bonfim Paulista, vizinho município da nossa querida e próspera Ribeirão Preto. Para ela de Bonfim Paulista, Dona Rafaela Lara Custódio, Orlando Silva em dose dupla, que maravilha, em arranjo Lírio Panicali. O cantor das multidões, o saudoso Orlando Silva, canta do Sirvan Rococó, que pérola. Ainda para ela, Dona Rafaela Lara Custódio. O cantor das multidões, em arranjo também do Lírio Panicali, em adaptação para o nosso idioma, do Oswaldo Santiago, esta música mundialmente conhecida na Balalaika. Mamãe e papai contaram a história dos meus avós, os sonhos que eles sonharam muito tempo antes de nós. Nem rádio, nem aviões havia por atrapalhar o tic-tac dos seus corações. Amar, amar, amar. Era meu primeiro café, era muito amor, café, tudo bem vestido, lá, vovó. E no meio do salão, a tremer de emoção, meu avô pediu vovó. Oh! E pondo no rosto lindo a rosa do seu rubor, vovó respondeu sorrindo: quero muito, sim, senhor. Noivaram somente um mês, casaram-se logo após. Veio a cegonha e aumentou para três a família dos avós. Era meu prefeito, era meu nenê, tudo bem vestido. E naquela confusão, pela vinda do varão, meu avô beijou vovó. Papai conta a história dos meus avós, os sonhos que eles sonharam muito tempo antes de nós. Nem rádio, nem aviões havia por atrapalhar o tic-tac dos seus corações. Amar, da luz, o riso, a dor. Em se ouvir e sempre espero ouvir a voz do meu amor. És tu, balalaica, quem foi minha alma para adormecer. Quem as estrelas uma faz no céu azul nascer. Cigano, vem tocar o teu triste violino assim. Vem derramar também tua canção, tua harmonia em mim. És tu, balalaica, o vinho, a vida, a luz, o riso, a dor. Em que ouvi, sempre espero ouvir a voz do meu amor. Quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta a nossa homenagem musical à já saudosa Aurora Miranda.